poder de compra, ficar indeciso igual barata tonta. Queima o salário até a última ponta, guardar o almoço pra comer na janta. Vou aumentar o seu poder de compra, ficar indeciso igual barata tonta. Queima o salário até a última ponta, guardar o almoço pra comer na janta. Comprou uma vela e vai rezar pra santa, outros vão apelar com pai de santo. Não se contente, tem o mesmo tanto. Não se contente, pede um adianto. Quando chegar o dia do vencimento, lamenta a vida com nó na garganta. É um tormento, quase sempre espanta. Às vezes falta amadurecimento. Por onde passa ninguém mais encanta. Pra já vão expulsar lá da república. Não tem valor a sua vida pública. Só pensa como vai pagar as contas. Vou aumentar o seu poder de compra, ficar indeciso igual barata tonta. Com meu almoço agora na janta, vai se deitar porque pra já levanta. Vou aumentar o seu poder de compra, ficar indeciso igual barata tonta. Com meu almoço agora na janta, vai se deitar porque pra já levanta. No outro dia o cansaço estampa, até o momento chamado no canto. Ali no canto tomar uma bronca, então resmunga se era pra tanto. Cara fechada igual de uma carranca, pra relaxar pede uma redonda. Desequilibre enche a comanda e incomoda o garçom comprando. Já não aguenta viver nesse apuro, de um novo emprego está à procura. Parcela a vida é 10 vezes sem juros, e a do boteco deixou na pendura. Vou aumentar o seu poder de compra, ficar indeciso igual barata torta. E amanhã o que vai ser de janta, vai enxergar que vive do que planta. Vou aumentar o seu poder de compra, ficar indeciso igual barata torta. E amanhã o que vai ser de janta, vai enxergar que vive do que planta.